Não se esqueça que quem faz o seu mundo é você. Trilha o caminho do bem ou do mal, cê que vê. Enquanto milhares se matam por dinheiro, faz a sua história, sem glória, a vida é pesadelo. A insônia resolveu me infernizar, psicologicamente pra me abalar. São 3 horas da manhã, dormir nem pensar. Minha esposa já foi, amanhã tem que trampar. E eu aqui, injuriado, tipo derrotado. Passei o dia sozinho, sem grana, sem cigarro. Que ser humano eu sou? Qual é o meu valor nesse mundo de cifrão? Vários se desvalorizou. Não tô no mundo pra sofrer, não, nem fudendo. Deus quer, eu vou vencer, tu tá, é isso mesmo. A luta continua, dia após dia. E a vida vai passando, tipo assim, em seguida. Vacina pro CP, cê não constrói nada. Tipo Zé Ninguém, um motivo de piada. Morrer sem tentar, eu não vou, cê tá louco. Mas tudo que eu fiz até agora, eu não tive retorno. Parece até uma maldição ou coisa assim, não é por nada. Hoje já tô com ódio até de mim. E quantos estão na situação que eu estou? Será que eu tô sozinho no mundão? Por favor, cadê os excluídos pra se unir comigo? Luta contra o inimigo, senão nós tá fudido. Problemático sou eu e você nem conhece. A vida é pra viver, nego, ou é só um teste? Agonizar no sofrimento até a morte. Então vai. Se é isso que cê quer, boa sorte. Então vai. Violência, boa droga sorte. E arma, a representatividade do Finego. Cadáver e sem honra perambulando. Sou eu, você e uma pá de mano que tá se armando pra se suicidar. Que vive a vida e morre sem tentar. Cadáver e sem honra perambulando. Sou eu, você e uma pá de mano que tá se armando pra se suicidar. Que vive a vida e morre sem tentar. Aí, na metrópole a violência cresce, tipo uma doença sem cura, tipo uma peste. É difícil acreditar no que se vê. Por causa de um real humano, envia bala em você. Joga a favor do diabo e todo o povo. O time do inferno já tá mais de 10-0 o jogo. Quantas vidas foram em vão desse jeito? Já morreram por nada, por qualquer preço. Quem tá vivo faz promessa pra sobreviver. Quem chega aos 20 já sente medo de morrer. É difícil conviver com essa estatística. Eu, você, pode ser o próximo da lista. Cheguei aos 29, obrigado, senhor. Por favor, me dê mais tempo, pelo amor. O mundo tá se acabando e você não tá vendo. É atingido, só que não tá se defendendo. Será que o povo tá sem forças pra reagir? Ou tá se programando pra se autodestruir? Eu tô fazendo a minha parte pra não acontecer o fim do mundo e não deixar o diabo vencer. Pode ser que aconteça uma tragédia. Pode ser que a gente esteja mesmo em um final de era. Então eu vivo intensamente a cada segundo. Parei com droga, com treta, sosseguei de tudo. Tá, só que aí o inimigo te persegue. A maldade te domina e você esquece de viver a vida com honestidade. Às vezes paga um preço, é confundido com covarde. Não quero ser um alvo pra pilantrar no mundão. Na escuridão, meu amigo é meu canhão. Nessa guerra civil, muitos ouviu. Chorou no velório da família que se destruiu. Caixão caindo aos pedaços, fechou a tampa. Até na hora da morte a miséria te acompanha. O sonho da paz, da justiça ali acabou. Na cova onde o próprio filho o enterrou. Todo dia 2 de novembro é uma tortura. E tem que visitar o filho na sepultura. A sede de vingança tá me sufocando. Juro por mim que ainda vou vingar meu mano. Que Deus me olhe e me acompanhe passo a passo, amém. Filho da puta que matou, morreu também. Cadáver e sem honra perambulando. Sou eu, você e uma pá de mano que tá se armando pra se suicidar. Que vive a vida e morre sem tentar. Cadáver e sem honra perambulando. Sou eu, você e uma pá de mano que tá se armando pra se suicidar. Que vive a vida e morre sem tentar.